Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Quero mandar um abraço carinhoso, meu amigo Valmir Glabuchar. Ele é da Rádio Cultura FM de Nova Maratona, município de Salinas, Minas Gerais, né? Ele disse no e-mail que o programa faz muito sucesso, audiência total em toda a região. Meu amigo Valmir Glabuchar, muito obrigado a você, toda a equipe da Rádio Cultura FM, aí de Nova Maratona, município de Salinas, Minas Gerais, onde tem muita mulher bonita, viu? Um abraço a todos vocês ouvintes aí de toda a região, muito obrigado, viu? Um abraço a Juscelia Cabral e o seu marido Vanderlei, aí de Santa Helena, no Paraná. Aliás, a Juscelia pediu para que eu lesse aqui um e-mail que ela me mandou, dizendo o seguinte, ó, o Altair Vissoto e a Elza Vissoto não vê a irmã há 40 anos, que é a Vilma Vissoto. Portanto, eles querem localizar a irmã Vilma Vissoto para reunir a família, né? Voltar àquela harmonia do lar familiar. Portanto, Vilma Vissoto, se você está ouvindo aí o programa, os seus irmãos Altair Vissoto e Elza Vissoto querem te encontrar, tá bom? Ou então, quem está ouvindo, que conhece a Vilma Vissoto, ligue no 09-8460-1276. 09-8460-1276. Inclusive, esse número é paraguaio, viu? Pode discar. 09-8460-1276. Alguém que conhece a Vilma Vissoto pode ligar nesse número e o Altair Vissoto e a Elza Vissoto querem encontrar a mana para dar aquele abraço e nunca mais separar, né? Irmãos têm que estar juntos, claro, em contato, né? Tá dado o recado. Aí, Juscelia Cabral, a você, seu marido, toda a sua família, um abraço do nosso programa Mundo Sertanejo, de toda a nossa equipe, aí em Santa Helena, no Paraná. Quem canta bonito? Jorge Mateus. É nóis! Tô pronto pra sair. A noite vai bombar aí na terra do Piqui. Se for de Ribeirão, Campo Grande ou Gurupi, se for de BH, Itumbi, Arajataí, já liguei pra galera de Goiânia me esperar. Pra pôr carne na brasa e a cerveja pra gelar. Não vou de avião porque eu gosto é de estrada. Goiás é o coração que a porta sabe destrancada. Passa esse modão pra frente. Deus fez Goiás pra gente e nada vai mudar. E passa esse modão pra frente. Deus fez Goiás pra gente e aqui é o meu lugar. Joga na palminha da mão, vem. Pode me esperar, tô pronto pra sair. A noite vai bombar aí na terra do Piqui. Se for de Ribeirão, Campo Grande ou Gurupi, se for de BH, Itumbi, Arajataí, já liguei pra galera de Goiânia me esperar. Pra pôr carne na brasa e a cerveja pra gelar. Não vou de avião porque eu gosto é de estrada. Goiás é um coração que a porta tá me destrancada. Passa esse modão pra frente. Deus fez Goiás pra gente e nada vai mudar. Passa esse modão pra frente. Deus fez Goiás pra gente e aqui é o meu lugar. Subiu. Passa esse modão pra frente. Deus fez Goiás pra gente e nada vai mudar. E passa esse modão pra frente. Deus fez Goiás pra gente e aqui é o meu lugar. Quem gostou

a toda essa família do mundo sertanejo. É uma honra muito grande. Outro dia eu fiz o Cantores do Brasil com esse grande artista, Diego Valadares. Então. Depois eu fui escutar o programa, sabe que ficou? Foi batuta aquela moda que nós cantamos. Ficou bom demais, nós cantamos ao vivo e ficou bonito demais. Ficou sem ensaio nenhum, né? Nós tiramos na última hora, cantamos O Poder do Criador, letra do Goiano, da dupla Goiano Paranaense. Hora triste foi aquela que Jesus Cristo falou. Rapaz, essa moda é muito bonita, né, Valadares? Linda essa música. Aliás, eu conheci essa música, Flávio Jardim, no seu programa de rádio União Sertaneja. União Sertaneja. Há uns 5, 6 anos atrás. Tem muito mais. Ou mais, né? Tem uns 10, 12 anos. E eu me apaixonei por essa música, ensaiei, cantei muito nos shows, porque é realmente uma letra profunda. Tirada exatamente da Bíblia, né? Verdade, literalmente da verdade. Bíblia. Olá. Pela dupla Mineiro, Goiânia e Paranaense. Goiânia e Paranaense. Valadares, você me lembrou de um negócio que há 15 anos atrás eu estava no estúdio fazendo as vinhetas e passagem de programa, trilha, que é o processo que a gente faz para iniciar programa, né? Sim. E eu tinha que dar o nome a um programa. Isso há 15, 17 anos atrás. E encontrei o Diego Valadares dentro do estúdio. E o Valadares, de conhecimento da linhagem do programa, falou: tá aí o programa, União Sertaneja. O nome do programa. O nome do programa. E graças a Deus eu mantenho, patenteei o programa União Sertaneja, registrei uns 15 anos atrás. E até hoje, meus programas de rádio, aqui esse programa que eu faço, Cantores do Brasil, é um programa da rede. Que já é da rede? Que é da rede, vinha apresentado pelo Edelson Moura, Cleita Guiar. Depois o Valadares apresentou ele por muitos anos, tempo. Exatamente. E hoje eu tenho a honra de ser o apresentador do programa, mas em outras emissoras que eu faço programa ao vivo, o nome do programa é União Sertaneja, que tem por padrinho você. Tem padrinho. Tudo a ver com Flávio Jardim. E graças a Deus, um programa que Flávio Jardim hoje é conhecido como radialista em Brasília, pela União Sertaneja. Embora eu fazia outros programas, fiz Noite Sertaneja na Rádio Atividade, fiz Madrugada Vazia, Rádio Atividade também, mas a União Sertaneja já tem bem a linhagem, a característica do Flávio Jardim. E realmente é a sua identidade. União, né? Sertaneja, exato. E é o padrinho, Diego Valadares. Olha, pra que melhor, né, Su? Bom, batido, absurdo de bom. Bruno e Marlo, de Brasília, cantam. Hoje aqui nessa balada, a mulherada é open bar. É só chega, pega, pega, pega. Hoje aqui nessa balada, a mulherada é open bar. É só chega e pá, e pá, e pá. Pode vir, pode chegar. Vai ter fúria e muita curtição. Hoje o moído vai ser bom e a balada vai bombar. Se a mulherada bobear, nós passa o peixe na balada. Nós tá contente, agitando sem parar. Tem muita gata e birita de montão. Tá liberada a pegação, a noite inteira vai rolar. Hoje aqui nessa balada, a mulherada é open bar. É só chega, pega, pega, pega. Hoje aqui nessa balada, a mulherada é open bar. É só chega e pá, e pá, e pá. Alô, Renner, vem com a gente pra essa balada. Bem diferente, quem quiser venha com a gente. Pode vir, pode chegar. Vai ter folia e muita curtição. Hoje o moído vai ser bom e a noite inteira vai bombar. Bebida pra beber, mulher pra nós pegar. E no final da festa não tem conta pra pagar. O sistema é liberado, tem mulher pra todo lado. Então não perca tempo, vem correndo, vem pra cá. Hoje aqui nessa balada, mulherada é open bar. É só chega, pega, pega, pega. Hoje aqui nessa balada, mulherada é open bar. É só

Aí nosso amigo Cleiton Aguiar cantou bonito, Cheiro de Flor. Um abraço a Adão da Silva Neto, em Sampaio, no Tocantins. Os amigos da Rádio Natureza FM, exibindo o nosso programa todos os dias, às 5 horas da tarde. Meu amigo Flávio Jardim, apresentador, cantor, tocador de viola caipira, comedor de gueroba. E piqui com frango caipira. Eu pro lado de frango caipira dos outros, eu sou pior do que raposão. É bom demais. Não, é e pra comer o que é dos outros, eu jogo o que é meu fora também. Flávio Jardim, diga aqui pros nossos ouvintes do Brasil inteiro, você é natural de Teoflotônio, Valadares, Minas Gerais. Eu sou natural de Carlos Chagas, próximo a Teoflotônio. Carlos Chagas, já na divisa de Minas com Bahia. Inclusive, eu quero mandar um abração pro povo Rambulá, que seu programa tá passando, e pro Cantores do Brasil, na cidade chama Itabatã. Que fica depois de Carlos Chagas, na divisa da Bahia. Na divisa da Bahia. Itabatã. Temos a rádio lá. Um abraço a todos vocês, amigos de Itabatã. Já fica, já sentindo o cheiro da marizia de Nova Viçosa. Você sai de Carlos Chagas, ali a praia de Nova Viçosa na Bahia, na realidade é praia pros mineiros, né? Uhum. E de Carlos Chagas para Nova Viçosa é 150 quilômetros. Pertinho. Bem encostadinho, hora e meia de viagem. E Carlos Chagas fica 80 quilômetros depois de Teoflotônio. Aquela região ali é maravilhosa, região que eu amo. Muita gente bonita. E mulher bonita é o que tem, mulher. E os caboclos reitados aqui, ó. Exatamente. É uma região que produz bem, né? Lá é a terra do boi, Valadares. É. Terra do boi. Aquela região ali, o Vale do Mucuriba. É de velho. Mas lá, os bois lá tudo é mojo, viu? É mesmo? Pode sundar aqui pro Riba aqui. Flávio Jardim, hoje visitando o Mundo Sertanejo. Carga pra nós! Aí, Rafael Silva canta. Aô, meu Deus do céu, é muita paixão pro coração só. Vem comigo! O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro. Tô com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa e que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Que não passa e que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar hoje recebendo o apresentador do Cantores do Brasil, que é um programa que faz muito sucesso aqui também na rede, gerado aqui pela nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil, Flávio Jardim, que é um amigo dos amigos. Eu peguei o prato já feitinho, porque esse programa tem uma enorme audiência já vindo do Diego Valadares, e graças a Deus hoje eu tenho o prazer, uma honra muito grande de ser confiado pelo Diego Valadares e pelo Edelson Moura, nosso diretor-presidente, de apresentar esse programa, um programa que já é a característica da Rádio Estúdio Brasil. É verdade. Né? Programa já veterano aqui pela Rede Estúdio Brasil. E é um programa que me dá muito prazer de apresentar, viu, Otávio? Um programa Cantores fantástico. Brasil. Cantores Brasil. Há dois anos, quando eu recebi o convite para vir trabalhar com o Edelson Moura aqui na rede, eu cheguei apresentando esse programa. Cantores fiquei do Brasil. Fiquei mais de um ano apresentando o Cantores do Brasil e fiquei muito feliz com isso. E depois passei a apresentar também o Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. E agora eu estou mais feliz ainda com você à frente da apresentação do Cantores do Brasil. Você está mandando muito bem, os ouvintes Obrigado. Estão gostando, você está conquistando fãs e ouvintes pelo Brasil inteiro. Eu fico feliz. Maravilha. Que você seja bem-vindo mesmo à nossa equipe aqui da Central de Produção Rádio Estúdio Brasil. Que você é um grande profissional do rádio, muito querido. O seu estilo de apresentador realmente é muito carismático, todo mundo gosta. Eu recebo muitos elogios de amigos elogiando você. Eu fico satisfeito, Valadares, porque o radialista Flávio Jardim é o mesmo Flávio Jardim que anda nas ruas de Brasília todo dia e no interior e lá na roça, lá correndo atrás de boi lá. É o mesmo Flávio Jardim, graças andando a Deus. E andando a cavalo. Então, graças a Deus, essa pessoa minha é a mesma pessoa e a gente tem um prazer muito grande interagir com o público. Se você me permite, Valadares, eu queria deixar até meu Face para quem quiser entrar. É Flávio Jardim Junker ou Flávio Jardim 2008 @hotmail também cai no meu Facebook. Se você tem um trabalho que deseja vir apresentar para o Cantores do Brasil, só entrar em contato aí ou pela Rádio Estúdio Brasil, fala aí com Edelson Moura, com a dona Zélia Moura, ou até mesmo através do Mundo Sertanejo de Valadares, tem certeza você vai chegar até aqui. Aqui nós somos uma família. Né? Graças a Deus. Tá aí, Flávio Jardim Junker já vem tudo lá. Já que você quer, então. Eu quero ver você não gostar do que eu vou fazer. Tó, eu quero ver. Vou te amar até o dia amanhecer. Você dá vontade de pegar, levar pro escurinho e depois para nadar. Então, tó, eu quero ver você não gostar do que eu vou fazer. Tó, eu quero ver. Vou te amar até o dia. Tó, eu quero ver você não gostar do que eu vou fazer. Vai pegar e é com Léo e Júnior. Vou curtir, eu vou zoar. Olhando pra você, dá vontade de fazer. Dó, dó, dó, dó, dó, dó, eu quero ver. Vou te amar até o dia. Dó, dó, dó, dó, dó, dó, eu quero ver você. Não gostar do que eu vou fazer. Dó, dó, dó, dó, dó, dó, eu quero ver. Vou te amar. Ô, Rocha, assim, ó. Dó, dó, dó, dó, dó, dó, eu quero ver você. Não gostar do que eu vou fazer. Dó, dó, dó, dó, dó, dó, eu quero ver. Vou te amar até o dia. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver você. Não gostar do que eu vou fazer. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver. Vou te amar até o dia amanhecer. Já que você quer, então tó. Os nossos amigos de Brasília, Rony e Rafael, cantam Reza Pra Nós. Reza Pra Nós! Reza Pra Nós! Reza pra nós, reza pra nós. Nós tá no pecado, reza pra nós. Nós não presta mesmo, reza pra nós. Nós faz tudo errado, reza pra nós! Porque a missa demora, mas lá no boteco nós se esquece até na hora. Nós vive no pecado, mas não fica na fossa. Nós tá sempre com mulher, mas nunca é a nossa. Que mentira! Reza pra nós, nós tá no pecado, reza pra nós. Nós não presta mesmo, reza pra nós. Nós faz tudo errado, reza pra nós. Reza pra nós, reza pra nós. Nós tá no pecado, reza pra nós. Nós não presta mesmo, reza pra nós. Nós faz tudo errado, reza pra nós. Nós não quer serviço, no trabalho a gente cansa, e o mundo acaba embarrando. Nós não perde a esperança, nós só procura janta. Quando chega a madrugada, reclamar não adianta. Nós não vamos, né? Reza pra nós, nós tá no pecado, reza pra nós. Nós não presta mesmo, reza pra nós. Nós faz tudo errado, reza pra nós. Reza pra nós, reza pra nós. Nós tá no pecado, reza pra nós. Nós não presta mesmo, reza pra nós. Nós faz tudo errado, reza pra nós. Reza pra nós, reza pra nós. Nós tá no pecado, reza pra nós. Nós não presta mesmo, reza pra nós. Nós faz tudo errado, reza pra nós. Reza pra nós, reza pra nós. Nós tá no pecado, reza pra nós. Nós não presta mesmo, reza pra nós. Nós faz tudo errado, reza pra nós. Muito bem, hoje o Mundo Sertanejo, o Flávio Jardim me ajudando a fazer o programa. Obrigado, Flávio. Eu tô estragando o seu programa, Gabriel. Você está engrandecendo. Você Flávio, é ilustre. Flávio Jardim, o Ricardo Teles, os amigos aí, a Deusilena Teles, o Jaime Cacheta e a Kelly, eles são da Rádio Vitória FM de Cocalzinho, próximo a Brasília, né? Maravilha de rádio, aquela pois rádio fantástica e o povão lá muito bom. Pois é, diz que o programa é audiência total todos os dias às 8 da manhã. Ricardo Teles, um abraço, viu, meu? E eu fiz um festival de viola lá recente, lá em Cocalzinho. Aí, sucesso. Rádio, né? Maravilhosa. Kleber e Cauã também, de Brasília pro Brasil inteiro, cantam Mel Nesse Trem. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, tem, tem, você tem mel nesse trem. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, tem, tem, você tem mel nesse trem. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, tem.

pagar, vivendo na paz desse amor. Maravilha, Mercedita, Nova Roupagem, né, nas vozes dos nossos amigos Pedro, João Pedro e Rafael. Essa é o duplo de São Paulo, viu, Flávio Jardim? Duplaço. Muito boa. Boa dupla. Cantou muito bem, Mercedita. Lindíssima essa moda e muito bem interpretada. É verdade. Flávio Jardim, o que é bom dura pouco, vamos ficando por aqui, amanhã voltaremos. Fiquei muito feliz com a sua passagem aqui pela nossa produção. Participar, fazer o programa comigo, muito obrigado, viu? Diego Valadares, a honra é minha, o prazer é meu, muito obrigado por receber a gente, você que é um grande amigo, um grande irmão, que o Divino Espírito Santo de Deus te proteja. Amém. Proteja todos os seus ouvintes e um grande abraço aqui do Flávio Jardim. Valeu, Flávio Jardim. Obrigado, irmão. Ficamos por aqui, um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência, fiquem todos com Deus. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Agora me liga, implora meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Agora me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.